E aí, galera? Tudo pronto. Então, segure suas emoções, porque chegou a hora do calor aumentar. Os diferenciados, DJ Rione e DJ Punk. Os DJs responsáveis em transformar essa noite em uma noite única. Pra você jamais esquecer. Então, que comece a pressão. Vai subir! Vocês querem pressão? Então deixa com a gente que chegou os doidos. É DJ, moleque. Vai começando, mosqueiro. A pressão vai subir. O bagulho louco vai ficando louco, muito doido. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de... Vai chegar às 6 da manhã, aí tu põe culpa no punk. Culpa não foi minha, culpa foi do DJ. Tava tocando aí, já viu, é rock doido. Culpa não foi minha, culpa foi do DJ. DJ Punk, DJ Rione. Porque nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Porque nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. Tatuagem. A pressão subiu. O ritmo esse aqui. Ela quer dar pra batida. O ritmo esse aqui. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Joga a mão lá pro alto. Vai, maninho. Mais tarde, agora já. Toma. DJ Arthur, do quilômetro 29 do Santo Antônio do Tauá. É pressão. Ele tá aqui. É pressão. Explode o bagulho. Deixa no escuro aqui. Que o show vai começar. Prepara tudo, boutique. Vai começar. Já começou. A mil grau. Doida com o Punk e o Rione. Quem é que tá na área? Punk e o Rione. As preguiças doida com o Punk e o Rione. Aqui, mosqueiro, é assim. Apaga a luz que tá ali. dedinho pro alto aí que eu quero ver. Galera do Paysandu do Clube do Remo. Agora já. Bota pro alto, mulher. De verdade, vem na coreografia, vai só de sacanante, vem na fuleiragemzinha, vai só de sacanante, vem na fuleiragemzinha, vem na fuleiragemzinha com o Rio Origum Bug. As meninas mexendo, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era um Wesley safadão. Depois que foi pro rock, ela virou moleca. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou. Porque a gente tá na área. E o Rione agita. E o punk toca. E o Rione agita. Os diferenciados. Os diferenciados. O punk toca. E o Rione agita. E o punk toca. E o Rione agita. Só quer ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Toma, toma, toma, toma, toma. Joga o bracinho, joga pro alto. Esse bracinho, hey! Ele vai pro alto, hey! Quem não tem hora pra chegar em casa, hey! Bota o bracinho pro alto, hey! Tô brincando. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Júnior, o Lucas tá enjoado, eu falo pra ele, ó. Me solta. gente não tá nem vendo. O bracinho vai pro alto. O bracinho vai pro alto. E canta. Canta, canta, canta. Amei, gostar, gostei. Mas ei, agora eu não quero nem de graça. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Ai. O calor aumentando no botequim. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Bota na pressão, eu vou endoidar. Vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Cadê o loló? Oh. Me dá o loló. Pois perreque é tchau, pra inveja é tchau, tchau, tchau. Vai, vai, pois perreque é tchau. Pra inveja, manda pra longe. Vizinho fofoqueiro, aquele vizinho incomodado com a tua vida. Aquele vizinho que não tira o olho de ti. Manda pra longe, agora já! O bagulho tá é doido, maninho! O DJ tá muito louco, mó muito louco. No novinho eu mando pra tu. Vai, vai, treme o bumbum. Vai, treme esse bumbum. Vai, treme esse bumbum. E toma pressão. Mosqueiro, gosta de pressão. Gosta de pressão. Gosta de pressão. Gosta de pressão. Gosta de pressão. Vocês gostam, né? Então virou. DJ Pan, DJ Rione. É o Andrei, não é isso? Andrei, né? Adriano, DJ Adriano também tá aqui com a gente. Ele já detonou. Aqui. DJ Lucas Pressão, a galera que comanda Mosqueiro. Me abandona, Lucas. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Bom aniversário! Quer conversar? Do DJ Nelson Federer. Mas não justifica essa. E o Rione, o Punk. Agis como se. Já quase tudo confirmado. Disse, bagulho doido. De deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me. Só pra quem já teve um passado, canta pra mim! Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem. Recebendo a dupla de maior pressão do estado do Pará. Tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me ama. Só pra aquele cara que vacilou com a mulher dele, ama, mas tá arrependido. Tu ainda me ama. Vai pedir uma chance pra ela agora. É, valendo! Eu só te peço. Só mais, só mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vai beber, vai fumar. Ai, ai, vai beber, vai beber, vai fumar. Ai, ai, vai beber, vai. Bora, Boninho! Bota pra cima, já, já! Bota pra cima, Boninho! deixando o batidão, vai. Deixando o batido, deixando o batido, deixando o batido, deixando, deixando, deixando, deixando, deixando, deixando. Agora já! Só as mulheres que não dependem de homem pra pôr. As mulheres botando o bracinho pro alto. Na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma. Bate na palminha. Bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. As meninas que não dependem de homem pra nada. Bate na palma da mão. Bota o bracinho pro alto. Bate na palma da mão. Quem vai até 6 da manhã, bota o bracinho pro alto. Bate na palma da mão, bate na palma. Quem não trabalha amanhã, bota o bracinho também. Bate na mão, bate na palma. E bate na palma da mão. Bate na palma, palma da mão. Bate na palma. A pressão só aumenta. A pressão só aumenta. Rione Punk em Mosqueiro. Não tá faltando é nada. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Acabou, acabou. Bobiô dançou. Você vacilou. Eu tô falando grego, não. Vocês querem, né? Entra todo mundo pro botiquim. Bora formar panelinha. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. E lá? Lá os puxa saco. Tem. Tem moral. Tem Rione, tem punk. Tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Diferencia. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Do lado em que comer devagarinho pra ficar na panelinha. DJ Douglas também tá aqui com a gente. DJ Douglas, saudade. O cara que é aqui de Mosqueiro, ele arrebenta. Olha a Thelma, DJ Arthur. E o Márcio, tá todo mundo. Elas vão, elas voltam. E a gente sempre bota você pra relembrar. Agora, não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola pra DJ Punk, DJ Rione, sempre. Porque me levou pra cá. Minha amiga Priscila, Priscila da Capricha, Lucy, saudade, toda a comitiva. A galera da Capricha aqui no botiquim. Obrigado. Agora ele me diz que quer voltar. Tá me dizendo que se arrependeu. Agora ele não para de aqui. Quer DJ Pan. Menina, e você não se importava. Minha chapa nova, boba,

Onde está você? Que não tá aqui. Aqui sempre. Quero te abraçar. Alô? Sentir o teu calor. Vem me aquecer. Preciso de você. Perto de mim. Faço qualquer coisa pra ouvir. Tua voz chamar pelo meu nome. Fone. Do que vale procurar por ti? Se você nunca me responde. E se responde. O que era? Era de ilusão. O que tô. Fez onda. Aí te levaram, ó. DJ Punk detona. Diferenciado. Os diferenciados. DJ Rione. É o DJ Punk. Manda caras. A cara do sucesso. Tá aqui com a gente. A do Lagartão Saúde, ele tá aqui. Um abraço pra tu, DJ. Tamo junto. Sucesso, maninho. E canta. Desliga o telefone. Já. Quando escuta minha voz, eu religo outra vez. Sabes que preciso ouvir o seu alô. Não faz isso comigo, já me. Pega o telefone e disca agora, já. Agora, já. Diga alô. Os diferenciados.